das ruas do Distrito Federal, Brasília, Guará, Giovanni Caege, Cidia Savoli, Salvador, Bahia, Laura e Priscila, Mogi das Cruzes, São Paulo. O rap ganha voz em dias de luta, parceiro. Dores que secam a alma como folhas no outono, sangue que coalha machucando corações sem dono. Se toda chance dada fosse como um recomeço, cada palavra lançada levada pelo vento. O preço é alto pra quem nunca tem nada a perder. A vida é breve, seja leve pra fazer valer. Caiam as máscaras que cobrem rostos distorcidos. Seu amor é a resposta do que é tão temido. Não é necessário ver pra crer, nem ter nada pra ser. A sorte foi lançada na arte de saber viver. Cada face uma história na memória. Dias de luta, a glória de ser quem é. Na rotina das ruas, mão calejada, olhos cansados, suor sagrado. Sinceridade no aperto de mão se tornou raro. Cada rap de fato que eu ouço eu me emociono. Cada conquista alcançada um dia foi um sonho. Desejo que todos tenham a chance do recomeço. Desejo que a crueldade pague um alto preço. E que esse rap seja ouvido pelos quatro cantos. E que o ódio vencido pelo amor e pronto. Cês querem testar minha fé, mas ainda tô de pé. Cês querem guerra civil, andão de marcha ré. Tamo no jogo e preparada para as consequências. Sentar no banco dos réus, receba sua sentença. Foi avisado, não adianta chorar, tarde demais. Agora vai ter que aguentar, foi de embalo. Testou a fé, então segura, nós tá na guerra. Entendendo que são dias de luta. Foi avisado, não adianta chorar, tarde demais. Agora vai ter que aguentar, foi de embalo. Testou a fé, então segura, nós tá na guerra. Entendendo que são dias de luta. Demônios riram como hiena, hoje choram como moça. Babilônia caiu como Sodoma e Gomorra. Já que o mundo não tem falado a mesma língua, é guerra lá, paz aqui, do Brasil à Turquia. Por que brigamos tanto, já que não temos causa? Você quer enganar a quem com essa cara pintada? Então pede pro papai vender um flat de luxo e até estrutura distribuir pra quem vive no lixo. Não consegue amar tanto, não tem tantos motivos. Como vai compreender a todos que estão famintos? Enquanto selo já nas águas quentes de caldas, eu enfrento a cavalaria chocando pedradas. Vou pra cima sem medo, agora é tarde pra voltar. Quem me conhece sabe, não sou de recuar. Mas que meras palavras, pois a rua ainda sangra. Se não sou eu a voz, nunca serão os bacanas. Meu povo eu defendo, não pedi as suas caras. Suas palavras são falsas, desocupei esplanada. Nunca vi revolução com bandas de axé. Protesto vira piada e é isso mesmo que eles querem. Além das manifestações, entretenimento, eu resolvi fazer rap, parceiro, cheio de veneno. É isso mesmo, revolução através das palavras. Giovanni Caege, titio é rap bancada. Foi avisado, não adianta chorar, tarde demais. Agora vai ter que aguentar, foi de embalo. Testou a fé, então segura, nós tá na guerra. Entendendo que são dias de luta. Foi avisado, não adianta chorar, tarde demais. Agora vai ter que aguentar, foi de embalo. Testou a fé, então segura, nós tá na guerra. Entendendo que são dias de luta. Queria sangrar como Cristo, me tornar como Ele. Entregar a vida de fato pra morrer como Ele. Sobreviver nesse mundo sem me contaminar com a mesma paciência, mas tô vendo que não dá. Porque testam minha fé a todo tempo nessa caminhada. Jornada exige muito mais, sou pronta pra batalha. Falha ela vem pra poder nos ensinar, não pra entorpecer a mente e a derrota decretar. Multidão cega, não enxerga o palma à sua frente. Tão importando o olho, consumir o que não pode. A doçura não me veste, maquiagem não me muda. Serei sempre a mesma, te servir que se nas ruas. Parei das minhas palavras, arma pra salvação. Seja em cima do papo ou nos radinhos do busão. Não venho vender sonhos, venho te dar a real. Porque em cada frase tem sentimento leal. Trago comigo a força de uma mãe, imbatível, monstro que acalmam. Mas também bicho gatilho, incendiaram meu espírito, arrebataram meu coração. Sou coquetel molotov dentro da revolução. Foi inaudível, porém inexplicável. Senti dentro de mim, percebi era o chamado. Larei a mina de fé diante do caderno. Devido ao meu rap, tranca as portas do inferno. Foi avisado, não adianta chorar, tarde demais. Agora vai ter que aguentar, foi de embalo. Testou a fé, então segura, nós tá na guerra. Entendendo que são dias de luta. Foi avisado, não adianta chorar, tarde demais. Agora vai ter que aguentar, foi de embalo. Testou a fé. porque testam a minha fé a todo tempo nessa caminhada.